Boa noite a todos. Coronel Oliver de Hitz se apresentando aos demais companheiros de farda. Hoje, dia 7 do 10, às 19 horas e 5 minutos, daremos início a mais uma solenidade da 17 BPM. Presentes na sala, Cabo Ederson Domingues e os demais companheiros. Hoje, a solenidade ela vai ser um pouco rápida. A gente está fazendo a solenidade do Rui Silva, né, um estagiário aí que entrou no nosso batalhão no dia 22 do 9 e depois ele veio a ser reintegrado no dia 3 do 10. E a gente vai fazer aí a solenidade do mesmo. O que dizer do Rui Silva? Na realidade, eu não tenho assim nada o que falar, volto a dizer, não tenho nada o que dizer. Não chegou nenhuma reclamação do mesmo para mim. Não tivemos problema com ele, tá? E ele sempre aí ajudando a gente da forma que pode. Isso é o que eu tenho a dizer do Rui. A gente sabe que há uma dificuldade na linguagem, né? Ele é de Portugal, nós somos brasileiros. Então, é normal também a gente, em alguns momentos, ter essa dificuldade. Mas a gente é diferente, a gente supera e a gente vai aprendendo junto, tá? Eu vou pegar aqui o link do juramento. E vou colocar aqui na sala, tá? Você pode clicar no link para você ler para nós o juramento da 17 BPM. Qualquer dúvida, se caso você não consiga ler, pode me avisar que eu vou estar tentando adaptar esse texto para ficar melhor, tá? Então, Rui Silva, com a palavra, se apresente aos demais companheiros e pode começar o seu juramento. Com a palavra, Rui Silva. Estagiário Rui Silva se apresentando aos demais companheiros da farda. Apresentado. Prossiga com seu juramento, Rui. Incorporando-se à 17 Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os internos companheiros de farda prometem honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas no decorrer do meu dia. Não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar aonde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe, mas somos a 17 BPM. Muito bom. Então nós ouvimos aí o estagiário Rui Silva se apresentando aos demais companheiros e lendo aí o seu juramento. A partir de hoje, no dia 7, ele deixa de ser estagiário e passa a ser soldado da 17 BPM oficialmente, tá? Então, oficialmente, ele é do batalhão. Parabéns, seja bem-vindo, tá? Obrigado. Nesse momento, eu vou te dar 30 segundos para você agradecer, tá? Dar um obrigado a quem você achar, ao tenente, ao sargento, ao, não sei, alguma pessoa que te ajudou, e você agradece essa pessoa, tá? Então, 30 segundos aí para falar um pouco sobre isso. Pode falar, Rui. Um companheiro saiu do seu canal. Alguém para seu canal. Queria agradecer ao Ezequiel a ter ajudado. Um companheiro saiu do seu canal. Bom. Então ele... É só isso? Ok. Sim. Bom, então é isso, né? Uma salva de palmas aí para o nosso soldado Rui Silva. E realmente parabéns, Rui. Seja bem-vindo a 17 BPM. A 17 BPM, ela existe... para fazer a diferença, canal. Tá? É, nós não estamos aqui para ser apenas mais um batalhão, tá? Mais um soldado, mais um tenente, mais um sargento, mais um. Nós estamos aqui para ser o batalhão, o soldado, o cabo, o sargento, o comando, tá? Nós juntos fazemos a diferença, tá? E essa diferença não é somente no jogo, não é somente em regras, em abordagens. É também no companheirismo, é também nas nossas responsabilidades e também na nossa linguagem, né? Como a gente... a linguagem falada, né? Breve QRX. E aqui eu encerro mais uma solenidade de hoje e agradeço a todos os que compareceram. Finalizando aqui a gravação, Coronel Oliver de Ritchie.